mensagem, parabéns. Fugiu com a roupa do corpo, deu derrame na boca. Lá onde cê mora, desabrigaram seus véi, seu pai, sua mãe. Perderam tudo que tinham, vitimados desse seu vício do pó. Talvez eles te perdoem, pois o crime, pois o crime sem chance. Quem sabe aonde está Jimmy Hop? Não vem pensar que tá bom. Uma hora dessa ronda, tromba e dá ruim. Coisa mais medíocre, vagabundo na mão, dando o nome da mãe. No erro ninguém pensa em ninguém. Ficar na frente do trem, vagabundo não sabe a sorte que tem. Inevitável, ninguém foge do moço. Ele mandou perguntar, quem aí tem troco pra 100?